Papa Eco Papa Hotel, estabilizado DDS X-Ray 1010. Papa Eco Papa Hotel, boa noite, mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 017. Aguarde o Eco Papa Hotel no 017. O voo ingressa para o portão 13389. Paulo do 972, seu João. Lula 972, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette. Azul 4062, segue o Airbus, via Juliette, portão 1. Cabo Eco, Papa Hotel. Salvador, boa noite. É o voo. O 1970, ponto para a O 1970, boa noite. Mantém o ponto de espera. Vai, mantém. Número 3, CT Formação Alfa, autorização para São Gonçalo. Número 098, boa noite. Alfa, confere. Autorizado São Gonçalo. Dentro do 1-0, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue para saída Pulca. Transição Zipá. Aciona 5025. Controle 120 do Sinoida. Cuidado São Gonçalo 370, fazendo 10, decola da 10, curva esquerda, Pulca Zipá. 5025 e controle 120.8, gol 2020. Fala 098, protegimento correto, no 3, reporte para o feedback e saneamento. Alfa Juliette, gol 972. Área manter, pista no 0, gol 1170. Nova passagem do tráfico, ali mantém 1-0, gol 1170. Os 228, remoto 1-2, aguarda a gente, cópia. Oi, boa noite, voo 1972 no ILS X-Ray. Voo 1972, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego Boeing 737 da companhia, alinhando para a decolagem. Voo 1972, aguardando. Eco Papa Hotel, no solo 21, libera a direita e reporte pista livre. Reporte pista livre, Eco Papa Hotel. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 972. Voo 1170, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,60 graus, 0,69. Autorizada decolagem para o voo 1170. Eco Papa Hotel, chame controle solo em 121, decima 1. Solo 121, decima 1, até o voo. Boa Papa Eco, Papa Hotel. Boa noite, confirme o pátio. Gente, o Eco Papa Hotel autorizado para Taxi Alfa, mantém a sua Juliette. Salve, gente, que subiu o 050012. Bom, número 2, você para 2 no PES, ajuste no 017, reporta estabilizado. ONU 170, decolado 23, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 120, com o 170, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, é o 170. Ou 1970, contato com a Barça, pelo 370, via saída por... 370, via saída por Google, 1970. Zona 2, direcionamento, vocês. Ok? 098, 13, autorizado por Chibé de acionamento, reporte fax. Autorizado a porta do táxi, 098. Papá Eco, Papá Hotel, autorizado ingresso Juliette, contorno ao pátio principal, devido a obras, próximo a Taxi Lima, reporte visual, conforme. Uno 172, no solo 24, primeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. 121. Salvador, boa noite, chegou no 172, lembrando. No 172, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. É só o hotel, siga o follow me, até o pátio 5. Papa Hotel reautorizado, seguindo Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. 5238, chantorre 1195. Rodar 500. 1222, final da eletro. Turno 228, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 05 nós. Repouso, 22. Turno 172, mantenha as regiões. Sim. Abrindo para o privado de coordenador de Ionote ou Zipar. O nome se quiser passar no meu zero, chama Recife na frequência 126 do Small 5. 126, é 172, ingresso Juliette, portão 1141. Juliette, portão 1172. No 098 com 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza, 112 no prazer. Tora 098, autorizado, passe até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste no 017, vovô. Passe Índia e Alfa, no ponto de espera 098, 098, obrigado, vamos lá. 02228, pronto, Fábio. Achei o 2228, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue preciso sair da Arvó, após Elefa, aciona 5015, controle 120, decimal 8. Para a Conquista, região 180. Passando 2226, posicionamento correto, na remota 12, reporte para o pushback acionamento. Bono 098, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 098. 1228 no solo 30, libera direita e chama e controle solo em 121 no decimal 1. 121, obrigado. Zona 228, boa, autorizada táxi de Alfa, Juliette, portão 4, 41. Alfa, Juliette, 4, obrigado. Zero, pista no 0, vento 170 graus, 06 nós. Bruno 098, decolado aos 32, chame com altura de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, gol 098. Controle de Salvador, gol 098. Bruno 098, contato radar, super 370, via Seta Puca. 370, via Puca, é para ir Vajamo? Após 6 meses, autorizado. Vai dormir, vou Vajamo. Passando 22, eu estou autorizado para o mega acionamento, suporte táxi. 098, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 528, com 098. Do giro 228, autorizado, tá? Linha parte 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 017, morro. Parte 1, sobre o ponto de espera, da 0, na torre, giro 8, nós temos um trabalho em casa. Esse é o 22, 28, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Parceiro 2228, autorizado, linha tripular, pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. A linha de fala, pistão 0, 2228. gostaria de estar presente e chama o controle de Salvador, a todos aí, uma boa noite, chama em 1208. 1208, decorre os 45, tem uma boa viagem, 2228. Muito obrigado, senhor, um ótimo trabalho, até a volta. Controle Salvador, este é o 2228, Passaredo. Passaredo 2228, contato radar, separando a 0 via CEDAR. 80, viado, elevo 02228. Possível 2228, pode voar elefa? Presente elefa. Ah, boa elefa 2228. Sereve 2228, chamação para Recife, 12, meio desse 90. 12, meio desse 90, chama, ponto para chamar, Sereve. Portão 3520, boa noite, deixa eu ver chegar ao mar para o nível 050. 050 via mar, está 352, hein? Só número 1 na aproximação, cara. Assim. Posso voar para o ITAP? Todo lado, direto ITAP. Ah, muito obrigado. Então, 3520, desça sem restrições para o Dois Lopes e ajuste no 06, autoridade final ILS, reporta estabilizado. Dois Lopes já chama estabilizado, tá 3520, passa uma duna. Autorizado. Obrigado.